9h47 aqui na cidade de Foz do Iguaçu e nós teremos já a partir deste fim de semana aqui na cidade mais uma edição do Congresso Internacional de Educação Física promovido pela Federação Internacional de Educação Física aqui em Foz do Iguaçu, é a 29ª edição deste evento que acontece tradicionalmente aqui na terra das Catanatas e para falar a respeito... Quem está comigo aqui no estúdio é o Almir Krum, ele que é presidente da Federação Internacional de Educação Física. Bom dia. Ok, o nosso bom dia. É uma satisfação estar mais uma vez na CBN. Satisfação nossa também de poder conversar a respeito mais uma vez deste evento que no mês de janeiro movimenta aí a nossa hotelaria, a gastronomia. A gente vê muita gente circulando pela cidade, expectativa inclusive... de que se mantém essa média aí, em torno de 2 mil participantes para esta edição 2014 do FIEP? Sim, nós estamos dentro desse projeto, 2 mil a 2.500 participantes, né? Visto que vamos ter em torno de 400 a 500 participantes que vêm de outros países da América do Sul. Programação do evento, como é que estará estruturado o congresso neste ano? Ele tem a sessão científica, né? Esse ano vamos ter 764 trabalhos científicos, são os artigos, temas, livros e posts, que foram publicados em 3 livros, 1.500 páginas publicadas, que vai para 120 países. Daí nós temos os eventos paralelos, são vários eventos paralelos, e temos a questão dos cursos, né? Os cursos são em torno... de 43 cursos, curso manhã, tarde, noite, onde cada um pode escolher o curso que ele pretende. E nós acompanhamos vários debates aí, inclusive no ano passado conversamos em inúmeras oportunidades a respeito de assuntos ligados à educação física, uma delas a preocupação dos profissionais da área de educação física quanto à presença da disciplina nos currículos escolares aqui do estado do Paraná. Como é que ficou resolvida essa questão ou não ficou? Com certeza não ficou. Vamos ver se esse ano 2014 o governo toma alguma decisão, pelo menos que a gente volta a ter mais uma aula para os nossos alunos. Esse assunto é um dos assuntos que será discutido, né? Visto que o presidente do CONFEF, toda a diretoria do Conselho Federal de Educação Física também vai estar em Foz para fazer a sua reunião plenária. Desafios do profissional de educação física atualmente no Brasil. O que é que teremos de debates a respeito da atuação desse profissional também no mercado? Nós estamos bastante preocupados. Uma questão é os mega eventos. Pensa, se o Brasil for mal nas Olimpíadas, a culpa é de quem? Será que é dos profissionais de educação física? Um atleta, ou, no caso, olímpico, não se faz em 4 anos. Eu acho que o Brasil vai ter mais medalha nas Olimpíadas depois do Rio de Janeiro. Esse apoio que o governo está dando, inclusive para a Copa do Mundo, quantos problemas nós estamos tendo para organizar a Copa do Mundo daqui a poucos meses em nosso país, né? E então é uma preocupação constante a questão dos mega eventos e além do próprio profissional, a sua questão, essa diminuição de aulas em quase todos os nossos estados, não é só no nosso estado. Uma sala de aula 2 vezes por semana, enquanto que em Cuba os alunos têm uma aula por semana, uma aula por dia tem de educação física. E vários outros países é 3 ou 4 aulas por semana. E também estamos preocupados com a questão do número enorme de academias que surgem em cada, no caso, instante, lá em Foz, mais de 40 academias nós temos registrado em Foz. Será que esse profissional, estamos com os nossos fiscais indo, visitando todas as academias, esse profissional que está trabalhando nas academias está apto, está regularizado, fez a sua faculdade? Então, são lutas que a gente vem todos os anos brigando, conseguindo, e estamos avançando, lógico, e com o apoio também de alguns políticos, que é necessário ter para se criar umas leis que se aprovem, para que a gente possa agir melhor. Mas aí você tocou na questão das academias, inclusive tivemos aí recentemente uma determinação de que cada academia deve exibir ali a identificação, né, de quem são os profissionais responsáveis pelo trabalho físico realizado nestes locais. Agora, vale a pena frisar, né, porque quando falamos de exercício físico, né, existe hoje um consenso, praticamente todo mundo na sociedade concorda que é preciso deixar a vida sedentária e procurar ter atividades físicas para melhorar a saúde. Agora, entra em cena, quando se falamos disso, a questão da orientação. É isso que vocês cobram para que existam profissionais qualificados no mercado, os profissionais que têm a qualificação possam atuar no mercado e dar a orientação correta às pessoas? Sim, é o que a gente espera, que todos os profissionais de educação física, graduado, pós-graduado, que lhe dê essa correta orientação aos seus clientes, principalmente em academia, onde o cliente exige, está pagando, exige o melhor para si. Visto que um dos eventos, que é um dos cursos que a gente vai ter é de gestão desportiva, ó, tem um curso de personal training com o ex da personal training da Xuxa. Então nós vamos ter vários nomes importantes para mostrar ao profissional a responsabilidade que eles têm à frente de uma academia, ou ministrando aula, ou numa sala de aula, qualquer local onde nós estamos desempenhando a nossa função, nós precisamos ter toda a responsabilidade perante a sociedade. E é isso que eu vou lhe perguntar agora, porque temos uma programação bastante grande nesse 20º Congresso Internacional de Educação Física, e como você mencionou, vários nomes estão vindo aqui para a nossa cidade, nomes bastante conhecidos, não apenas de profissionais do meio, mas também da sociedade como um todo. O que, que temos aí de principais destaques em termos de nomes nesta programação? É, nós temos assim o Marcelo Grangeiro, que foi um dos finalistas Dança dos Famosos. Temos, nós chamamos de Galo, o professor Galo, que foi personal trainer da Xuxa. Nós temos o Fernando Saraiva, que participou do último cruzeiro, onde o Roberto Carlos cantou, ele ministrava as aulas lá. Nós temos o ex-técnico da seleção brasileira de natação feminina, o William. E aí, assim, nós temos o curso, o professor Wilson Bagatini, de Porto Alegre, vem lançar o 14º livro dele em Foz. 14º livro. Então, são, assim, momentos que a gente vai ter durante o próprio evento, né? Para nós, temos essas pessoas importantes junto conosco, né? E a FIEP vai ter a sua reunião com 78 delegados já confirmados, representando... Isso de vários continentes, inclusive. De vários continentes e de vários estados, principalmente dos nossos estados, vão estar quase todos os nossos estados, e onde é o momento da FIEP poder discutir também ações, rumos para os próximos anos, porque, visto que a FIEP, estamos com 91 anos, já estamos pensando no centenário dessa FIEP, então é preciso tomar essas decisões a longo prazo, né? O evento, a abertura oficial, acontece agora no sábado, às 8 horas da noite, ali no Hotel Internacional, Hotel Golden Tulip Internacional, aqui em Foz do Iguaçu, e ele segue até o dia 15, quarta-feira? Sim, quarta-feira a gente termina, né? Nessa, no caso, abertura, a gente vai ter 3 mini palestras. Um vai falar sobre educação física escolar, motivar os profissionais, no caso, importância dessa educação física escolar. Vai ter o Bernardo, o famoso Jornada nas Estrelas, vai falar sobre a sua participação como atleta. Hoje o Bernardo, ele representa o Brasil no Comitê Olímpico Internacional, é o único profissional no nosso país que está nesse comitê. E o Galo, que sobre personal training, para motivar os profissionais, fazer eles entenderem como o profissional tem que se comportar, agir, no caso, importância. Essas são 3 mini palestras na abertura, para que a pessoa, quando participa de uma abertura, o que você aprendeu naquela abertura? Só homenagem, só troféu, só isso? Não. Eu fui lá, eu ouvi 3 profissionais de alto nível do nosso país falando coisas importantes para nós. Também a abertura acontece no sábado, e eu lhe pergunto a respeito dos prazos para inscrição. Eu sei que são prazos diferentes, vai ter a oportunidade de se inscrever lá na hora também, existe, né, no próprio sábado a possibilidade de fazer a inscrição, mas, por exemplo, via internet, até quando pode ser feita a inscrição e em qual endereço também? No caso, internet é através do site nosso, www.congressofiep.com. Todas as informações estão no site. E pessoalmente, no sábado, isso até sexta-feira. sábado, dia todo, só na UDC, onde nós temos a nossa secretaria, vão estar recebendo das 8 até as 18 horas as inscrições, de últimas inscrições, recebendo essas delegações que vem vindo, vem várias delegações, né? E também, só lembrando, bom, se uma das noites nós temos a parte social. Um evento, você vem para um evento, vem com a tua esposa, a namorada, participa, assim, e tem a parte social, tem, então nós vamos ter a escolha da garota do evento, que acontece todos os anos, e vai ser na segunda-feira à noite, e também várias outras opções, temos a feira de esporte na UDC aberta, ninguém paga nada para ver, visitar. Ver. Essa feira de esportes do Mercosul. Do Mercosul, a gente tem esse título, porque tem apesar de ser só firmas do nosso país, né? Mas como os participantes são do Mercosul, opção de comprar livros, uma malha, uma roupa mais assistível que vem direto das firmas para Foz. E vamos até deixar aqui ressaltado, porque a abertura é ali no Hotel Internacional, no sábado, às 8 horas da noite. Mas as atividades do evento, as palestras, as feiras, todas estarão concentradas na UDC até quarta-feira? Até quarta-feira, é claro que nós temos alguns outros locais, né? Assim, Hotel Bela Itália, o Lanville, o Foz, o Salvati, onde tem cursos específicos de natação, de dança, coisa, para poder envolver toda a nossa cidade. É o nosso evento não concentra num local. Claro, até devido aos cursos, fica muito difícil, né? Então, nós temos vários locais, dá aquele movimento, aquele fluxo de participantes e a cidade convive junto. Conversei aqui na CBN com o professor Almir Gurum, ele que é presidente da Federação Internacional de Educação Física, nos falando a respeito deste evento, o 29º Congresso Internacional de Educação Física, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, evento já tradicional, inclusive do calendário do município no mês de janeiro, e que acontece aí a partir de sábado aqui na Terra das Cataratas. Professor Almir, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia e sucesso aí na realização de mais este evento aqui na cidade. Ok, estamos abrindo o centenário de Foz, o primeiro evento no ano dos 100 anos, né, e esperamos fazer o melhor possível.